¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night, na tua Andarué. Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Friday aqui na Rádio Andarué, tudo bem convosco? Mais duas horinhas de grandes músicas, sempre a subir, sempre a cima. E vem hoje uma edição muito especial, com uma sequência daquelas mesmo boas. São 5 músicas de 4 grandes DJs. Vão ser 4 sequências de 5 músicas, sempre a dar-lhe ao som de 4 nomes influentes da dance music à escala mundial. Ora mais recente, ora mais antiga, David Guetta, DJ Tiesto, Daft Punk e os Too Unlimited. São os grupos que hoje vamos ouvir nesta edição do Friday Night. Vamos checar desde já com David Guetta, que é o nome primeiro que vamos ouvir nesta edição do Friday Night de hoje. Ora, músicas, há muitas, algumas mais conhecidas do que outras. Uma delas chama-se nem mais nem menos do que Take It Over. A música é cantada com Kelly Rowland. Para fechar, vamos ter a música cantada com Amanda, Get It On. São muitas aquelas que vamos ouvir na edição de hoje. As 5 primeiras pertencem ao DJ francês David Guetta. It always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Over. It's such a good vibration, a feeling that I know so well, well. And when you hold me close, though, it's so, so nice. And all I wanna say is thank you, baby, baby, baby, that you got me burning up with your sensation. Get me feeling wild with your love sensation. Sensation, yeah. Love sensation. Sweet sensation. I can't find the words to explain. You're such a hot temptation. You just walk right in and take me away.

Are you ready to go on a musical trip with me? Through love, happiness, music, and party time. Yeah. volta! Já cá estamos para a segunda sequência musical do Friday Night de hoje. Agora com Daft Punk, um dos grandes nomes da dance music dos anos 90 e da atualidade. Quem é que não se lembra de temas como, por exemplo, música Around the World ou One More Time? Nem mais, One More Time vai abrir, Around the World vai fechar, um grande sucesso de 1997. Por ouvir daqui um bocadinho no Friday Night de hoje, aqui na tua antena web, contagem de 5 para 1 e é sempre a subir. We're gonna celebrate and dance so free. One more.

Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Never, our work is never.

Terceiro nome de hoje, os Two Unlimited. Fizeram um sucesso, o que é mais, muito mais do que isso, na década de 1990. E agora trazemos-te as 5 grandes músicas deste grupo, que esteve na ativa durante muito tempo. Ora, 5 músicas como, por exemplo, No Limit, e também a mítica Get Ready For This. Por ouvir também pelo meio do caminho a maravilhosa e fantástica Triple Dance. Estás preparado? Vai mais uma contagem de 5 para 1. Entretanto, vais arrastando as cadeirinhas, arrastando as mesinhas, preparando as perninhas, porque vai sempre a subir a partir de agora. 5, 4, 3,

Dance. Let me say yeah. Let me say yeah. De volta, depois tivemos No Limit, a música dos Too Unlimited. Ora, e o melhor fica sempre ao final, e um dos maiores DJs do mundo e com a música mais pesadona é mesmo o DJ Tiesto. É ele que vai fechar a edição de hoje do Friday Night. Vamos ficar com duas, aliás, com cinco músicas. Para abrir vamos ficar com Obsession. Para fechar vamos ficar com Traffic. São apenas duas das cinco que vamos ouvir na edição de hoje do Friday Night. E é desta forma que chegamos ao final de mais uma edição. Espero que estejas a curtir ao máximo, que aproveites os cerca de 35 minutos que seguem sempre a bombar com um dos maiores DJs do mundo, o DJ Tiesto. Quando a mim volto na próxima semana para mais um Friday Night, vai ser mais levezinho, dedicado aos grandes hits dos anos 90, alguma coisa mais ou menos um ano atrás. Fica bem, tenho então uma boa noite, conto contigo de hoje a 8 dias. Até lá! 5, 4, 3, 2, 1. We'll be right back. e venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.